novinha senta pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia. Mano, lá no lixinho, faço amor que é uma delícia. Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada. São 24 horas, eu te deixo descontrolada. Tá ok, tá gostosa, então joga tutão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Sai aqui de biquíni, tá na pressão. Tava querendo rever esse teu papotão. Senta pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Só porque eu sou menor, eu não entro no carícia. Mano, lá no lixinho, faço amor que é uma delícia. Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada. São 24 horas, eu te deixo descontrolada. Tá ok, tá gostosa, então joga tutão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Tava querendo rever esse teu papotão.